Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo, Ribeirão Preto, esta em 107,9, a pedida de todas as manhãs de domingo, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender ele que reside na Supercap, ele que é nosso gentil ouvinte, ele que é o doutor Antônio Pérez Perim, advogado, e que reside na rua Três Rios, bairro Bom Retiro, em São Paulo, e que está em nossa sintonia, e que gostaria de ouvir com Rolando Boldrin esta composição do saudoso e bom baiano Assis Valente, Brasil Pandeiro. Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil e nossa passarela sonora, canta do Catulo da Paixão e arranjo do Radamés, Luar do Sertão. Ainda para ele, que é advogado em São Paulo, nosso gentil ouvinte do bairro Bom Retiro, o doutor Antônio Pérez Roberto Luna, em magnífico arranjo orquestral e vocal com grande coral, Roberto Luna canta do Haroldo Barbosa, arranjo Rubem Pérez Opocho, O Dia em Que Me Queiras. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha e pedi a padroeira para me ajudar. Eu quero ver, o tio Sam toca pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhora seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e iaiá. Prazer. Esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que está na hora de sambar. Há quem sambe diferente, outras terras, outra gente, num barulho de matar. Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores. Expressões que não tem par, ó meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos samba. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Tem vindo da saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam toca pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhora seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e iaiá. Yeah, yeah. ioiô, iaiá. Ioiô, iaiá. Ioiô, iaiá. Ioiô, iaiá. Ioiô, iaiá. Ioiô, iaiá. Ioiô, iaiá. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há gente além do luar como esse do sertão. Não há. Gente fria desta terra sem poesia, não se importa com esta lua, nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira vendo a lua meditar, não há. Numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Não há. Todo um sonho de ventura. que me queiras. A rosa tão singela, vestindo-se de festa, era mais linda cor. Os sinos na capela dirão ao vento errante a nova triunfante. A história deste amor, a noite que me queiras, do azul do firmamento, estrelas radiosas irão nos ver passar, e a brisa perfumada o aroma das roseiras transformará. Que bom, mas que bom mesmo é despertar num domingo ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele é homem de teatro, é uma pessoa muito bem relacionada aqui em nossos meios, aqui em nossa cidade de São Carlos. Estamos enfocando o escritor e o doutor Getúlio Geraldo Rodrigues Alho conosco. E ele gostaria imensamente de ouvir esta música que sua mãezinha cantava quando ele era guri. Estefana de Macedo compôs, e ela mesmo canta, História Triste de uma Praeira, que página sonora maravilhosa do passado. Tudo isto para ele que é homem de teatro, ele que é escritor, ele que também é formado pela USP aqui em nossa cidade, o Dr. Getúlio Geraldo Rodrigues Alho, conosco nesta manhã. Cartola ainda desfila e canta para ele, do Geraldo Pereira, esse samba maravilhoso que tem como título Escurinha. Era o meu lindo jangadeiro, de olhos da cor verde do mar. Também como ele, traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele passava o dia inteiro longe nas águas a pescar. E eu, intranquila, o seu veleiro lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia, o sino via repicar. A badalar Ave Maria, vi uma vela sobre o mar. Era o meu lindo jangadeiro em seu veleiro a regressar. E a praia eu sei olhar primeiro, buscava ansioso meu olhar. Quanto de tos eu me sentia, passava os dias a cantar, a ver se em breve escurecia a hora feliz do seu voltar. Mas há na vida sempre um dia, dia de um sonho se acabar. Este me veio em que não via o seu veleiro regressar. Não mais voltou o seu veleiro, não mais o vi por sobre o mar. O seu olhar lindo e traiçoeiro não buscou mais o meu olhar. Por uma tarde alviçareira, o que não via repicar era o meu lindo jangadeiro que ia com outra se casar. Escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barra, eu te dou meu poder, que eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu preto é diretor. Quatro paredes de bar, telhado de cinco, a sua lição. Só tua escurinha é quem está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, e nessa cozinha levando a pior. Lá no morro de boi, no samba, te ensina a ser bamba, te faça maior. Ah, escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, eu te dou meu boteco. Tenho no morro de Mangueira. Vem que eu te faço meu amor, a rainha da escola de samba, que papá é diretor. Quatro paredes de bar, telhado de cinco, assoalho de chão. Só tua escurinha quem está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, e nesta cozinha levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, ensina a ser bamba, te faça maior. Ah, escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, eu te dou meu boteco. No... Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo. E na volta, uma homenagem musical ao maestro Radamés Nathalie.